graças ao rap gangsta, considerado de ladrão. Mapa, não invade duplex e decepa a mão. Não liga fio desencapado na tomada e mete 220 volts no sócio do Hebraica. Queria que barbárie fosse psicose do Eduardo. 60 mil mortes por ano fosse rima de impacto. Nem com Pinóquio criaria o país que ceifa por ano. 62 ativistas dos direitos humanos. Não inventa 800 mil nas masmorras prisionais. Com custo de 2 bilhões mensais. Nem a tradição de homenagear com maço de rosa. Parada respiratória, Mauser na porta giratória. Que o sonho é conseguir por a fronteira. Com a fronteira com 200 quilos de pasta base na traseira. Os menores não vi conselhos sobre economia. Apenas se a casa cair, não dá parceiro da firma. Sem direito à reunião, nós na rua conversando. Em segundos cola um de twister atirando, fazendo inocente pagar. Sem reanimador cardíaco por PM desovado em saco de 100 litros. Dera luz ao jihadista batido no busão. Pra governador cuzão vibrar igual gol da seleção. Por ser negro exército mata com 80 tiros. Então diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Política de extermínio, pátria do racismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Tiranismo, neonazismo, país do analfabetismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Política de extermínio, pátria do racismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Tiranismo, neonazismo, país do analfabetismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Com sua credencial burguês pra contar nossa história. Qual seu currículo de dor na trajetória? Você não foi na favela não, foi na quebrada não, foi na palestra nem na fundação. Casa, que dia você colou no Islã? Na batalha de rima pra fazer livro, filme sobre nossa vida. Escuta meu conselho, vai se fuder. Não uso campo minado pra lucrar com a lei Rouanet. O que é pior, um rapper acusado de apologia. Um presidente fechado com milícia. Sou mentiroso pra bastardo de charuto cubano. Que não pôs miolo do filho pra dentro do crânio. Depois ouvi o major na comunicação do cinismo. Só na estrita legalidade que nós agimos. Me engano com a tal frase que ladrão pede chinelo. Depois da pena vira líder de um exército. Um caralho que cadeia faculdade do crime. A miséria é a maior apostila pro rifle. 500 mil vigias monitoram casa carga. Somos piores do mundo em matemática. Somos os campeões em proteção balística. E os líderes mundiais de vítimas da polícia. O trampo de muitos entregar droga de drone em presídio. Então diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Política de extermínio, pátria do racismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Tiranismo, neonazismo, país do analfabetismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Política de extermínio, pátria do racismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Tiranismo, neonazismo, país do analfabetismo. Me diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo? Sou bandido porque não querem nem sendo escrito. Pelo clã dos ditadores analfabetos políticos. Porque falo que o que assusta o menino não é momo, mas a fome embaçando a vista, deixando tonto. A que o menor custa 12 mil reais e não tem no reformatório nem produtos pessoais. Pagamos 2.500 mensais ao estado. E mesmo assim o detento não é ressocializado. A Secretaria de Política Antidrogas Nacional cria traficante pra prender bem patrimonial. Uns querem a cura gay, eu quero a cura da ganância. Internar rico por toda a vida e medida de segurança no lugar de aproximar a fome de alimentação. Escolhe chips, alarme, sistema anti-intrusão. Implanto controle de natalidade inovador. Cada mãe pobre, um filho morto por um rato opressor. Não é videogame que deixa a criança violenta. É sobreviver 24 horas na pobreza extrema. Pegam a canon pelo vício em jogo de tiro. Mas pra entrar na festa suja do materialismo, a foto do prato no passeio, na rede social. Tenta camuflar que alegria que é virtual. Usamos livro do lixo contra analfabetismo. Então diz boy filho da puta, cadê o sensacionalismo?